19.80, 80.119.8. Negativo, Dael, Lida, MDF, 51176, 119.80 é o controle. Correto, eu chamo para pushback escanamento. Chamará. Azul 4209, chame isso. 1-3325, alterne 1-2-5. 3325, 2595. Uno 076, chame torre 1-8.95. 1-8-9-5, grato, boa. Dois Salvador, com 2076, final passou tudo. Escuta, boa. 1076, corrigindo. Pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 79. Gente. Salvador, boa noite, Gol 9071, automação X-Ray 360, por seguro, se a gente der. 9071, chame em 1895 para a cópia, por favor. Positivo, 1895. 325, alterne 1251. Recife 1325, alterne 251, 6313, boa. Boa. Vento 080 com meia dúzia. Torre Gol 9071, boa noite. Agora em 1-8-9-5, 360, seguro com X-Ray. 9071, autorizado Porto Seguro, nível de voo 360, via Peruísque 50. A subida da El Leda Bidev, primeira curva direita após a decolagem. 5403 é o código, 198 é o controle. Pode repetir o transponder, por gentileza? Repito, 5403, 5403. Aprovado seguro no 360, superior 50, da El Leda Bidev, 5403, o transponder, 1198 com o controle. Correto, chamar para posicionar. Chamará, obrigado. Afirmativo, está autorizado. Tá, depois pode voar a duna? Controle Salvador, 3178. Prossiga 3178. Se for um desvio à direita aqui, pro 070, para evitar uma formação aqui no através, na, exatamente na posição em TAP, após o desvio está autorizado voar duna? Após desvio, autorizado duna, desce para 2000 pés, ajuste no 014, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, após desvio, voa duna. E táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 612, na minha frequência. Libera a direita, Alfa Juliette 612, na sua instrução no 076. Salvador, boa noite, Oceanair 6224, no portão 01, informação X-Ray solicita o 230 Aracaju. 6224, aguarde cópia. Ok, tem a saída prevista, por favor. Vai precisar acionar na posição aqui, posição 7, posterior pushback. O 305 solicitou acionamento apenas na posição, ou você já quer tudo, pushback também? Não, é na posição acionamento, após acionamento, pushback. Então está autorizado acionamento na posição, chamo para o pushback. Chamará para o pushback, então. Obrigado. E o 5972 para o pushback acionamento. Rio 5972, autorizado, já prende este táxi. Chama na porta. O Janeme 224, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Aracaju, no 90, vai prosseguir direto lotar, após direto Aracaju, Aru. Subida Pucca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. 5177 é o código, 198 é o controle. Autorizado Aracaju, 190, saída Pucca, transição. Pucca, Aracaju, curva esquerda após a decolagem. 5177 é o transponder. 119,8 é o controle, 6224. Correto, só para o pushback e acionamento, 6224. Simple as a one, Repita agora, 731-78. Chame torre 1 no 8, decimal 9. 1895. Chego 972 para o táxi com 3 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alternando Guarulhos. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Juliette Alfa chamará nessa frequência para decolagem. Chego 972. Torre de Salvador, boa noite, está 3178, estabilizado, passando agora a Simbra, frente a casa, você escuta. 3178, pouso autorizado, pista 10, venham tu 090 graus, 89. Pouso cabeceiro no 031-78. 3305 para pushback, posição 07. Autorizado 3305, chambre início táxi. Semana. Para pushback e acionamento, gol 9075. 9071, autorizado, chambre início táxi. Semana para início táxi, 9071. Chego 972, no ponto de espera da 10, pronto. 972, ali mantém. Ali, ali mantém. Estão 3178, solo 37, libere a direita, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, meu senhor, escuta 3178. Para táxi, eu vou 9071 com 7-0 a bordo, 2 horas e 40, alterna Galeão. Via Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Índia Alfa, ponto de espera para decolagem, chamará nessa frequência, gol 9071. Livre decolagem, 5972. 5972, 5972. Victor 330 5131 a bordo, 5 horas alterna Natal. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Juliette Alfa, chamarata 3305. Torre, o gol 9071 para... Pronto, ponto de espera. A Lima tem 9071? A Lima tem, gol 9071. Rio 5972, decolou 39, chame controle 198, bom voo. Obrigado. Controle Salvador é o Rio 5972. Controle é o Rio 5972. Ao 320, saída da El, Rui Pro de Leda. Da El, Leda, Rio 5972. Confia aí pra Proel Leda da presente? Afirmo. Juliette 71, autorizado decolagem pista 10, vento Bacenteira 99. Autorizado decolagem pista 10, gol 9071. Juliette, visual contrato da companhia, para possível saque, são 3178. São 3178, ingresso em Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 3178. 3305, próximo ponto de espera, pronto, boa noite. 3305, ali mantém pistão no zero. E mantém, tá 3305. Decolos 4-2, chame controle de 19-8, bom voo. 19-8, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite. Gol 9071 decolou. 71, boa noite. Sua 360, saída da El, Vila. 360, nada El. Gol 9071. Controle Salvador, boa noite. Gol 07476, autorização Barulho 340. São 3305, autorizado decolagem pista 10, vento 080 graus 8 nós. Livre de decolagem da 10, são 3305. 10074, pronto para cópia. Pronto, cópia do 074. Guarulhos, aprovado, nível de voo 360, via Peruíque 50. Subida da El, Leda, Bidev. Primeira curva direita após a decolagem. 5172 é o código, 198 é o controle. Autorizado 360, Guarulhos, da Peruíque 0, da El, Leda, Bidev, curva direita, 5172. 198, controle, 1074. Correto, chama para posicionar 91074. Porta 1074. Decola os 45, chame controle 198, tenha um bom voo. 198, obrigado, boa noite, tá? 3305. Controle Salvador, boa noite, tá? 3305. Boa noite, 3305, suba 310, sai da PUCA. Ok, suba 310 na PUCA, tá? 3305. Pronto, muito boa noite, é Portugal 019, a descendo em Portugal 160, Tupelo. Portugal 019, Foca, descendo 040, correct, Tupelo, descendo. Copy, senhor, descendo em Portugal 040, correct, Tupelo, descendo para a LS 10, ID. Controle Salvador, tá 3305. Consiga. Possibilidade de coordenar a proa de Aracaju para minimizarmos um pouco o nosso atraso, por gentileza? Vai. Rio 5972, chame Recife, 13325, alterne 125, décima 1. Confirme a frequência, 13325, a secundária. 125, 1. Cópia, Guarulhos. Somente, poderia antecipar somente a nossa saída? Da El Leda, obrigado. Gol 9908, está na minha escuta? Certeza, querido. Já está pronto para a cópia? Prossiga. Está autorizado Guarulhos 320, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo, direto Adobe, direto Blast, direto CAT, direto Groof, e após conforme a rota do plano, subida da El, Leda, CAT, primeira curva direita após a decolagem, 5410 é o código, 198 é o controle. Positivo, então 320 está aprovado, seguindo a rota do plano de voo, a nossa subida inicial vai ser da El, Leda, 5490, transponder 19, esse valor de controle de saída, total 9908. 9908, após Leda, pode voar CRAT, tá ok? E chame para o pushback acionamento. Observado por as Leda, está autorizado, CRAT, é isso? Isso. Ok, obrigado. Salvador Web 5837, informação X-Ray. 5837, identifique desse 050, chegada a ponto. 50 na BOMF, libera velocidade? Inicialmente sim. Sena 3305, chame Recife, 126, 125, decimal 45, alterne 12685. 12545, alternado 2685, tá 3305, muito obrigado, uma boa noite.